Rodofiava. Rodofiava. Rodofiava. Ô nanã, cadê Imanjá? Imanjá tá na sonda do mar. Ô nanã, cadê Imanjá? Imanjá tá na sonda do mar. Ela é dona de conga. Salve a sereia